arqueologia galáctica, que é uma coisa que às vezes até as pessoas da astronomia mesmo não sabem do que se trata, que eu vou tentar falar de uma forma bem simples, sem muitos jargões da ciência, vai ser só uma apresentação do tema mesmo. Então vamos começar pela motivação. Por que estudar a galáxia? O objetivo disso, da arqueologia galáctica, é compreender a história da formação e da evolução da nossa galáxia. E essa era a minha motivação quando eu comecei a estudar também. Queria saber como é que a galáxia funciona. E é um tema interessante porque reúne várias áreas. Ele reúne desde a formação da galáxia, a formação das estruturas, o disco da galáxia, os braços espirais, até a formação de estrelas, a fusão nuclear que acontece dentro das estrelas, que vai transformando os elementos químicos em outros, até a morte das estrelas, que libera esses elementos químicos no meio interestelar. Então reúne várias áreas da astrofísica, e eu gostava muito de estudar por causa disso, era a minha motivação entender esse tipo de coisa. Mas tem uma história que eu sempre conto de quando eu fui para o Chile, que eu fiquei no... Oi? Alô? Ok. Que eu fui para o Chile e fiquei num telescópio lá. E de noite eu fui deitado lá de fora só para ficar olhando o céu. Uma coisa que eu fazia muito antes de fazer astronomia, que eu tinha parado de fazer depois que eu entrei para astronomia mesmo. E foi muito interessante, porque eu fiquei lá deitado vendo aquele céu absurdo que nem compara com o que a gente vê aqui no Rio. Você vê a Via Láctea, você vê tanta estrela que eu não consegui identificar nenhuma constelação naquele céu. E aquela coisa enorme, e a princípio eu fiquei me sentindo muito pequeno, porque a gente que faz astronomia, a gente vê, a gente sabe que a distância das coisas que a gente está vendo é enorme, é na verdade muito maior do que a gente está vendo, e eu me senti muito pequeno naquele momento. Só que aí eu lembrei de todo esse processo de formação de estrela, de fusão nuclear formando os elementos na estrela e devolvendo para o meio interestelar, e em algum momento se formou o Sol, formou a Terra, e a vida se desenvolveu, e eu percebi que eu era meio que parte desse processo todo, aquela Via Láctea que eu estava vendo na minha frente, eu era parte daquilo, não era uma coisa que eu era pequeno diante daquilo. E aí mudou completamente a minha motivação do porquê que eu estudo isso. Tem a frase do Sagan, que nós somos poeira das estrelas. E aí eu passei a estudar isso para saber onde a gente está e como é que a gente veio parar aqui. Então mudou a minha motivação para estudar isso, e eu acho que está rendendo muito mais depois disso, porque é um interesse mais pessoal. Então, para falar da evolução química na galáxia, né? Todos os elementos que a gente tem, basicamente, tirando o hidrogênio e o hélio, o ar que a gente está respirando, o chão que a gente está pisando, o carbono que tem no nosso corpo, tudo isso foi formado no interior de uma estrela. E a estrela se forma a partir de uma nuvem de gás que tem na galáxia, forma a estrela, dentro da estrela ocorre a fusão nuclear, produz esses elementos, a estrela ela evolui, chega o momento que ela explode, devolve esse material que ela produziu para o gás, e esse gás vai sendo enriquecido com o tempo, vai produzindo cada vez mais elementos. E isso é uma coisa que a gente já conhece na ciência, que essa é a forma que os elementos foram produzidos depois do Big Bang. O que a gente está interessado em saber na arqueologia galáctica é exatamente como esse tipo de coisa aconteceu. Como foram formadas estrelas no passado? Eram formadas mais estrelas antigamente ou hoje são formadas mais estrelas? Onde essas estrelas se formam na galáxia, todos os detalhes desse processo de formação e evolução da galáxia. E aí agora eu vou falar então o que é essa arqueologia galáctica e como é que ela funciona. Bom, a arqueologia funciona com registros fósseis, né? Você precisa de um objeto que a gente observa hoje e que registra informações do passado. E na biologia isso é feito com os fósseis para entender, por exemplo, a evolução. Na arqueologia galáctica, a gente quer entender como é que a galáxia se formou e evoluiu. Então, nosso registro fóssil não vai ser o dinossauro, a gente precisa de um registro diferente. E a gente usa as estrelas para isso. Porque nós somos capazes de observar hoje as estrelas, mas elas gravam informações da época que elas se formaram. Então, existem informações do passado que estão registradas nas estrelas hoje. E quais são essas informações, né? São as abundâncias químicas nas estrelas, a dinâmica da estrela. E a gente precisa, para relacionar essas coisas no passado, para saber construir a história de evolução da galáxia, a gente precisa conhecer a idade dessas estrelas. Porque cada estrela que a gente vê no céu se formou em uma época diferente, em condições diferentes, e registra uma época diferente da história da nossa galáxia. Então eu vou falar como que a gente mede essas coisas na astronomia. As abundâncias químicas a gente mede com a luz das estrelas. A luz branca, na verdade, ela é a combinação de várias cores de luz. Cada cor tem um comprimento de onda diferente. E a gente pode separar essa luz branca, utilizando um instrumento, aqui está o exemplo do prisma. A gente chama esse instrumento de espectrógrafo, esse que separa a luz e que grava a informação. E a gente pode usar isso para entender qual é a composição química das estrelas. Porque quando essa luz atravessa um gás, esse gás ele absorve a luz de uma forma bastante específica. Dependendo da molécula, dos elementos que tem nesse gás, as transições dos elétrons ali dentro vão absorver luz bem específica de acordo com aquele elemento. E aí a gente pode observar essas lacunas nesse espectro de luz e descobrir qual foi o gás que essa luz atravessou. E a gente pode utilizar isso para descobrir quais são as abundâncias químicas que estão presentes nas estrelas. Porque, faltou uma imagem aqui. Porque as estrelas elas são uma fonte de luz no interior dela, que está produzindo energia e liberando fótons, e a atmosfera da estrela, que são vários gases, é que essa luz está atravessando. Então vai absorver em determinados comprimentos de onda. Isso aqui é o espectro que a gente observa para o Sol, por exemplo. Quando a gente pega a luz do Sol, divide ela e observa, a gente percebe várias lacunas, que são esses espaços pretos. E essas lacunas, quando a gente analisa bem, elas falam para a gente exatamente quais são os elementos que tem no Sol. Então a gente sabe o que o Sol é feito. Por exemplo, o Sol é feito de hidrogênio e hélio, basicamente, 75% hidrogênio, 25% hélio, e tem menos de 1% que são todos os demais elementos. Está aqui um exemplo de quais são eles. E o que a gente está interessado nessa arqueologia galáctica é saber como esses elementos foram produzidos no tempo e quais foram os processos que produziram esses elementos. E deixa eu ver aqui. Isso. E também a gente está interessado na evolução das abundâncias químicas para saber quais foram os principais processos e também na dinâmica das estrelas. Porque as estrelas elas não estão paradas no céu. A gente está acostumado a ver as estrelas sempre na mesma posição em relação às outras, nas constelações, mas isso porque as distâncias são muito grandes. As estrelas, no geral, elas estão orbitando a galáxia do mesmo jeito que os planetas orbitam o Sol. E com o tempo elas vão mudando de posição de fato. A gente precisa de instrumentos para medir isso, de um intervalo de tempo muito grande para medir isso. Mas o interessante é que as constelações elas vão mudar com o tempo, por causa desse movimento das estrelas na galáxia. Então eu trouxe aqui uma figura que mostra, não sei se está dando para ver, acho que está, mostra algumas constelações bem conhecidas, como elas são hoje, como elas eram no passado e como elas vão ser no futuro. Essa segunda coluna é como as constelações são hoje. Tem o Cruzeiro do Sul, o Leão e Cassiopeia. E à esquerda aqui a gente tem como essas constelações eram 50 mil anos atrás, e direito como elas vão ser 50 mil anos para frente e daqui a 100 mil anos. A gente vê que vai chegar um momento que a gente vai ter que mudar o nome das constelações porque vai deixar de ter a forma que a gente vê hoje totalmente. Isso é causado por causa desse movimento das estrelas na galáxia e do movimento do Sol. O Sol, inclusive, também tem essa órbita na galáxia. E a arqueologia galáctica ela também está interessada em entender esses movimentos, a evolução dessas órbitas das estrelas. E uma coisa que a gente já sabe é que as estrelas elas começam orbitando com órbitas bem próximas de circulares, como os planetas, e elas vão ficando mais excêntricas com o tempo por causa de encontros gravitacionais com nuvens moleculares, grandes nuvens moleculares, com milhões de vezes a massa do Sol, com galáxias satélites, que a Via Láctea engole outras galáxias, e todas essas coisas a gente vai aprendendo também com esse estudo de arqueologia galáctica. Então eu falei das abundâncias químicas que a gente mede com a luz da estrela, a dinâmica a gente mede olhando a posição da estrela em diferentes épocas. É relativamente fácil medir essas duas coisas, porque é uma medida direta, mas o outro parâmetro que a gente precisa para poder fazer esse estudo, que é a idade, é o mais difícil de medir, porque não dá para medir diretamente a idade da estrela. A gente pode ver várias características da estrela que muda com o tempo e a gente tem que dar um jeito de transformar isso numa idade. E aí eu faço uma analogia com uma pessoa. Como é que a gente descobriria a idade de uma pessoa, por exemplo? Estou acabando. Imagina que a gente não sabe nada sobre a idade da pessoa, mas a gente sabe que a pessoa é uma pessoa alta. A gente sabe a altura. Então a gente já sabe que a chance de ser uma criança é pequena. Vai ser um adulto ou um idoso. Se além disso a gente souber que tem cabelo branco, a gente já sabe que a chance de ser um idoso é muito maior. Então a gente vai observando características para tentar inferir a idade dessa forma. Para a estrela, a gente faz a mesma coisa. Só que as características vão ser um pouco diferentes. A gente pode usar a cor da estrela, uma estrela mais azul provavelmente vai ser uma estrela mais jovem, uma estrela mais vermelha, ela pode ser mais jovem, ela pode ser mais velha. A temperatura também, a estrela que é mais quente vai ser mais jovem, a estrela mais fria pode ser mais jovem ou mais velha. Então a gente vai juntando várias características diferentes que a gente observa da estrela para tentar saber a idade dela. É exatamente com isso que eu trabalho, inclusive. E com as abundâncias químicas e com a dinâmica. E se a gente medir as abundâncias químicas e a dinâmica e souber a idade, a gente sabe colocar na história da vida da galáxia quando essas propriedades estão se referindo, a qual tempo da galáxia essas propriedades se referem. Então, com isso, a gente consegue descobrir várias coisas a respeito da evolução da Via Láctea. A gente consegue entender como a nossa galáxia se formou e evoluiu dessa forma. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de trabalho, não vou entrar em muito detalhe, só alguns exemplos na ciência de trabalhos que usaram dinâmica e idade, ou abundâncias químicas e idade, para conhecer coisas da Via Láctea. Então, uma coisa que a gente sabe é que quanto mais velhas são as estrelas, mais diferente de uma órbita circular elas têm. A gente sabe que existem diferentes populações estelares na nossa galáxia, existe um disco espesso, um disco mais fino, onde as estrelas se encontram. A gente sabe que o Sol se encontra em um desses discos, também por causa de trabalhos como esse. Outra coisa também, esse aqui já é um trabalho mais interessante, que é saber exatamente como foi produzido um determinado elemento ao longo de toda a história da vida da galáxia. No caso aqui, eles estudaram o silício. Então, eles têm dados de várias estrelas de diferentes idades, eles criam modelos de simulação da galáxia no computador, e eles olham os dados observacionais, quais que indicam o melhor modelo para saber exatamente como foi produzido esse elemento ao longo da vida da galáxia. Tem o meu trabalho também, que eu coloquei aqui só para fazer uma propaganda, que eu também tenho um método para determinação de idade, e a ideia é justamente aprimorar a determinação das idades para que a gente possa ter mais certeza na hora de colocar as propriedades no tempo e entender melhor a vida da galáxia. Está até publicado já o trabalho, acho muito lindo isso, fico orgulhoso. Então, só para concluir aqui... Foi isso mesmo. Para determinar a idade. Não, essa é a lei. Basicamente, eu parto do princípio que as órbitas são circulares e mudam com o tempo, e eu descobri uma forma de como transformar isso numa idade a partir do quão não circular é a órbita da estrela que a gente observa. Então, só para a gente lembrar aqui as informações que eu falei, os átomos eles são gerados no processo de enriquecimento químico e evolutivo da galáxia. Esses átomos que foram gerados são os átomos que formam o Sol, a Terra e tudo que a gente conhece, inclusive nós mesmos. Então, essa história que a gente estuda na arqueologia galáctica não é só a história da galáxia, não é só a história das estrelas, mas é a nossa história também, isso é muito interessante. E a gente pode entender esse processo de evolução química observando as estrelas, que elas são um registro fóssil de diferentes épocas da história da galáxia. Então, basicamente, por hoje, era só isso. Bom dia, meu nome é Bárbara, eu estou apresentando na mesa também, sou doutoranda em artes visuais lá na Escola de Belas Artes da UFRJ, sou colaboradora do NANO há algum tempo. Hoje eu vou apresentar uma parte da minha pesquisa de doutorado que fala muito sobre instinto. Então, parte da pesquisa a gente começa a partir do conceito, quer dizer, a partir da leitura do Darwin, né, da origem das espécies, porque a gente entende que a forma como o Darwin introduz o conceito de seleção natural, ele permeia muito a nossa compreensão, assim, senso comum do que é o instinto de sobrevivência, né? Então, para além da questão da hereditariedade, dos genes, das coisas, como é que a gente vai fazendo a variação dos indivíduos, da espécie na trajetória de evolução, existe uma ênfase muito grande na questão da competição, né? Da adaptação, do comportamento dos seres vivos. Inclusive, no subtítulo original do livro dele, falava sobre a luta pela vida, né? Então, existe essa ênfase muito da competição mesmo. A competição é um dos parâmetros da seleção natural. E aí é curioso que no livro dele mesmo, assim, ele dedica um capítulo inteiro sobre instinto de sobrevivência. Embora ele hesite um pouco em, de fato, falar o que seria esse instinto. Então ele mesmo escreve: não tentarei definir o instinto. Seria fácil demonstrar que se compreendem ordinariamente com este termo e muitos atos intelectuais distintos. E aí, em alguns lugares onde ele vai citando, ele fala muito sobre... Essa palavra, ela se repete. Ordinário. Um conceito ordinário. Um conceito que a nossa compreensão dele, ela é quase intuitiva, assim, né? E aí, como é que a gente compreende o instinto, assim? Ele fala sobre isso. Como é que você... O instinto, ele é basicamente... entendido como uma observação da repetição de um padrão de comportamento. Você pode ver a partir de filhotes, por exemplo, as tartarugas marinhas que saem dos ovos e vão para o mar sozinhas, sem ninguém estar ali para dizer para elas o que elas têm que fazer, nenhum indivíduo adulto que ensina o que ela tem que fazer. Então, ele está muitas vezes relacionado com essa falta de experiência prévia. Ou alguns comportamentos que se repetem de vários indivíduos adultos. Por exemplo, ele fala muito sobre o cuco, que, na verdade, é um comportamento que tem em várias espécies de pássaros, de colocar os ovos em ninhos de outros pássaros, porque é uma espécie migratória e ela não pode ficar muito tempo ali chocando, esperando o bebê nascer, sei lá o quê. Então, ela coloca os ovos e vai indo e vai, continua viajando, sempre viajando, e isso acontece, né? Então, o instinto de sobrevivência está muito calcado nessa noção de bem-estar, mas não é bem-estar do jeito que a gente compreende. É um bem-estar que é você conseguir avançar um pouquinho mais, mesmo que seja assim, desprezível, um pouco mais a sua vida. E aí, dentro ainda da teoria do Darwin, essa noção ela está muito ainda atrelada à perpetuação da espécie, a uma noção de grupo. Mas, por exemplo, o Richard Dawkins, ele já tem uma leitura que é a perpetuação do gene, que, na verdade, isso é uma questão da própria forma como a vida se forma, do replicador do menor organismo. Então, toda essa questão da hereditariedade, ela reduz para a escala do gene. E aí, na verdade, toda essa discussão ela está muito baseada nesse conceito entre o egoísmo e o altruísmo. Então, para o Dawkins, por exemplo, quando a gente começa a pensar em natureza e todas as várias formas de relação, mutualismo, parasitismo, etc., o altruísmo ele só pode ser compreendido para o Dawkins como um comportamento que é benéfico para o outro, mas que te prejudica. Ele não pode, de nenhuma forma, ele não pode nem ser neutro para você. Ele só pode ser quando você se sacrifica. E aí, um exemplo são as abelhas, né? As abelhas que, para proteger a colmeia, quando elas aferroam, elas perdem alguns órgãos vitais e acabam, muitas vezes, morrendo. Então, esse é um comportamento altruísta. E a gente começou a tratar essa questão entre egoísmo e altruísmo nesse paradoxo entre o indivíduo e o coletivo, que é uma uma cerne da, do instinto de sobrevivência, assim, né? É, e aí a gente, na verdade, preferia uma visão que é do Morin. Porque o Morin, ele tem essa teoria da complexidade, é, que ele não discorda de que o instinto de sobrevivência, ele tem uma... ele é muito introvertido, né? Mas ele entende a noção da complexidade e a visão do ecossistema, ela não pode ser descartada completamente. Como a gente consegue construir conjuntamente todo esse organismo, todas essas milhões de relações de vida? É, então, ele tem essa frase que eu acho muito linda, assim, né? Que é como o para si pode transformar-se em por todos, permanecendo intensamente para si. Então, essa visão do todo é que não pode ser descartada, não pode ser, não é irrelevante. É... E aí, no instinto, ele tem essa... acaba, do jeito que a gente compreende o instinto de sobrevivência, ele está muito baseado nessa noção de sucesso e que acaba trazendo também uma superioridade, uma noção de hierarquia entre as espécies, né? O topo da cadeia alimentar. Então... Mas, quando eu comecei a ler mais profundamente lá o Darwin, eu comecei a ver, na verdade, que ele não trata o instinto como uma coisa individual, ele trata instintos, no plural. É... E aí, curiosamente, eu encontrei uma lagarta colocando-se, fixando para fazer o casulo. E comecei a registrar, isso já faz algum tempo. É... Acompanhar, não tinha a menor noção de quanto tempo demorava essa transformação, essa metamorfose. É, e comecei a tirar foto, até que, de repente, eu vi que a borboleta ela não viveu, ela não conseguiu sair do casulo, sei lá, ela morreu seca, presa no casulo. É, isso me levou a ficar pensando várias coisas, assim, porque a gente entende muito essa medida do sucesso ou da superioridade. Assim, o instinto ele varia, ele não é uma coisa... existe dentro do instinto de sobrevivência essa noção de programa, um programa comportamental, né? Essa repetição de padrões. E até o Tim Ingold, ele fala muito sobre isso, assim, nessa noção de humanidade, animalidade, como o instinto de sobrevivência ele é associado ao animal e o animal é compreendido como uma falta de intencionalidade. Nos gestos. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba ficando uma coisa oposta à consciência, ao lado intelectual, etc. Mas aí, como é que acontece isso? Quando a gente começa a ver que alguns indivíduos, eles... Na verdade, a evolução ela acontece na variação, né? No que acontece de diferente. Então, o instinto ele também está sujeito a essa pluralidade, a essa variação. E ele tem essa natureza muito sensorial. Por que será que a lagarta morreu? Eu fiquei muito pensando sobre isso, sabe? Assim, ela botou o casulo num lugar que batia muito sol? Ela não se alimentou o suficiente? Ela é um instinto fatal, sabe? É um instinto, não é um instinto de sobrevivência, né? Não sei, ela teve alguma coisa que ameaçou ela e ela, sei lá, saiu antes do casulo do que deveria. É uma coisa, são muitas questões, assim, né? Então, existe uma qualidade sensível aí para você tentar entender o que seria o instinto de sobrevivência. E aí o Deleuze ele traz esse conceito de sensibilidade, que é a emergência de qualidades sensíveis puras, que deixam de ser unicamente funcionais e se tornam traços de expressão. Então, Deleuze acaba trazendo essa noção do instinto e da forma de como você sobrevive para um campo de expressão, de arte, de estética. E o Rodrigo Guéron, ele tem um artigo que ele se debruça sobre esse ponto específico da teoria do Deleuze. E ele faz uma ponte muito entre os ready-mades do Duchamp dentro da própria articulação dessa vida animal, dessa formação do território, né, que é muito importante. Então, essa operação natural desnaturalizadora. Então, tem esse pássaro, que é o Bauerbund, esse e esses dois, são diferentes ninhos de espécies de um mesmo grupo. E eles têm, são verdadeiras instalações. E são muito diferentes uns dos outros. É muito expressivo, assim. Se você coloca Bauerbund no Google, é uma coisa, assim, incrível. Esse caso específico, essas folhas parecem que estão só caídas aqui, mas o passarinho, ele foi lá e ele virou cada folha para ficar com o verso, que é o lado mais claro, para cima, para fazer algum contraste, para chamar a atenção da fêmea, que ela pode descer para fazer, sei lá, a reprodução. Esses parecem verdadeiras oferendas, enfim. Então, ele fala muito sobre esse processo de transformar matéria em matéria de expressão. Mas, ao mesmo tempo, tanto no Deleuze quanto em alguns outros autores, quando a gente fala de estética dentro da vivência animal, ele acaba sendo confundido, às vezes, um pouco com a própria noção de arte, né? E acho que é um pouco perigoso falar sobre isso, porque a estética, ela, às vezes, ela, até o Guéron, ele fala sobre isso, né? Duas compreensões da experiência estética, assim. A estética, de fato, como uma experiência, um fenômeno sensível, expressivo, mas também a estética como o que está relacionado à arte, né? Como esse sistema humano de legitimação de linguagens, etc. Então, não sei se a gente pode falar sobre arte em animais, mas a experiência estética dentro dessa questão sensível é uma coisa que acho que é possível falar, sim. E aí acho que fica mais fácil de falar quando a gente traz a teoria de experiência de estética do Dufresne. Porque ele fala sobre objeto artístico e objeto natural. Objeto estético, ele pode ser um objeto artístico, mas ele também pode ser um objeto natural. E o objeto estético, ele é fruto dessa operação, né, sensível. Aqui eu trouxe só essa imagem, que é, na verdade, uma trilha sonora de um filme que é feito a partir de sons de golfinhos. Então, por que a gente acha que o golfinho pode ser arte? Porque, de alguma forma, o som dele encaixa no nosso sistema de compreensão estética, artística, etc. Mas, às vezes, tem outras coisas que não poderiam ser, né? E aí, aqui eu trouxe um trabalho que eu fiz no início do doutorado, que foi a partir de duas experiências que eu tive. Uma, eu estava mergulhando e eu vi uma raia manta. E aí eu fiquei nervosa, e aí, quando você está mergulhando, se você prende a respiração, você começa a flutuar, né? Então, eu fui flutuando, e quando eu vi, a raia manta estava exatamente em cima de mim. E alguns anos depois, eu estava num porto e os pescadores estavam deixando os restos de peixes. E vários pássaros mergulhões estavam mergulhando para pegar os peixes. E aí, de alguma forma, a anatomia ali da raia e do peixe, que era muito parecida, e a minha posição com relação a elas, fiquei pensando muito sobre essa fronteira entre uma função estética e uma função orgânica. Um pássaro que mergulha para pegar uma comida e as raias, elas pulam, né? E aí me interessam muito esses comportamentos que, às vezes, você não sabe justificativo, porque ninguém sabe por que a raia pula da água, porque não tem aparentemente nenhuma lógica de sobrevivência nisso. E extrapola essa noção desse programa comportamental. Então, se o Timing Gold, ele fala muito sobre isso, sobre a gente tem essa noção de programa comportamental, mas basta a gente ficar um pouco, observar um pouco os animais, quaisquer que sejam, que a gente começa a ver relações... Opa, estou estourando o tempo. Ver essas relações. Então, a minha tese está nesse sentido de a gente falar sobre o instinto poético também. Porque o instinto de sobrevivência, ele não é a ação em si, ele não é a percepção anterior à ação, ele não é nem a necessidade em si, mas é alguma espécie de conectividade, uma coerência pontual ali, naquele momento específico, que tem essa nutrição estética também, né? É uma incorporação dessa potência. E não é é uma coisa muito misteriosa mesmo, porque ela não é uma inteligência, ela não é uma memória, ela é um... é uma incorporação de uma potência. E é isso. Obrigada. Bem, agora como mediadora, eu acho que essa primeira mesa, pela riqueza de assuntos, demonstra que vai ser esse hiperorgânicos. Estou muito ansiosa para ver o resto também. Queria primeiro perguntar se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta para alguém. Sim, muito interessante. São duas perguntas. Uma para o Felipe e outra para a Bárbara. Só para vocês falarem um pouco mais, eu não sei nem se a gente está meio atrasado de tempo. Talvez. Mais um pouquinho sim, mas algumas perguntas. Não, primeiro que eu estava pensando um pouco nesse negócio da arqueologia galáctica e estava pensando nessa coisa da onda gravitacional, né? Porque isso é eu imagino que isso seja tipo um super rastro, né? Sei lá, um super vestígio, fóssil, né, que você falou, um super elemento fóssil para você imaginar, para você tentar medir a história do universo, né, porque eu lembro que eu estava em algumas celebrações quando, em 2016, né, quando o pessoal fez a medição e todo mundo dizia assim, a história do universo vai ser recortada, né, é uma espécie por causa dessas medidas. Deixa eu só fazer outra pergunta para já terminar. E o que eu estava pensando um pouco, acho que é o pessoal aí do Ninho, né, que trabalha com planta, né, e geralmente você pensa muito em instinto animal, né, e tem alguns trabalhos bem interessantes que me interessam bastante, tipo os trabalhos da Suzanne Simard, que é o trabalho de como é que as árvores nas florestas, elas se conectam, né, então é totalmente conectividade, e aí quando você pensa nessa coisa da floresta, essa coisa de indivíduo, coletividade, ela se dissipa, porque eu acho que são categorias bem, bem limitadas, né, para você pensar um pouco na conectividade que o instinto promove, sobretudo nesse aspecto poético que te interessa, né? Então, assim, essa coisa, não sei se você está pensando nessa coisa das árvores nas florestas, porque é toda essa coisa do... Ela chama de... o micro... Hã? Wide web, mas você tem essa coisa do micro, do micorrizômico, né? Que essas florestas que são... Micorrizo, exatamente. Que é o rizoma que é em parte composto pelos fungos, né? Então você tem essa hibridação fungo-tronco, que é uma hibridação incrível. Enfim, e que aí não é, eu acho que não há nem indivíduo nem coletividade no sentido mais evidente da coisa. Então, a questão das ondas gravitacionais foi realmente muito interessante ano passado, revolucionou bastante as ciências. Eu acho que, na verdade, ajuda com certeza a contar a história do universo, mas na verdade é uma coisa que está além da arqueologia galáctica, porque foi uma fusão entre dois buracos negros que aconteceu em outra galáxia. Então, é além do que a gente está... O que eu falei é o nosso universo local, que é o quintal de onde a gente está. Isso é o universo como um todo. E também tem a questão de que isso ajuda também a gente a confirmar as teorias que a gente tem. Porque a onda gravitacional era uma coisa que tinha sido prevista pela teoria, mas nunca tinha sido observada. Então teve toda a construção do aparelho, do instrumento, para poder observar aquilo. Agora o desafio é explicar exatamente aquela onda gravitacional, qual foi o processo que gerou aquilo. Isso com certeza ajuda a gente a entender melhor o universo que a gente está. Então, interessante o que você falou. Me interessa muito essa parte de conectividade das plantas, sim. E até fico pensando. Alô? Tenho total interesse e acredito que realmente talvez seja. A gente precisa realmente pensar nessas formas de integração para poder extrapolar mesmo essa noção de indivíduo coletivo. Acaba que, na tese em si, a gente está focando muito na questão do instinto animal mesmo, porque existe toda uma discussão a partir dessa questão de animalidade, humanidade, enfim, para pensar a forma como a gente se posiciona, né? Então, acho que são, talvez sejam degraus. E... Mas eu acredito até... Eu fiquei pensando sobre isso, quando eu estava pensando na coisa da natureza, do instinto e tal, da parte sensorial. É porque a gente realmente a gente não compreende a mesma natureza sensorial, né? Mas assim, eu fico muito fascinada essa... Sei lá, você basta ter... Eu tenho muita planta em casa e você vai girando a planta e ela vai sentindo calor e ela vai se virando, né? Acho que também tem assim uma noção que as plantas ainda têm muito a ensinar a gente, sim. Acho que a gente tem que realmente voltar bastante o olhar para elas. Bom dia. Então para complementar, minha pergunta é para o Lucas e para a Gabriela. Primeiro, Lucas, você falou um pouco, mas se pudesse falar um pouco mais, você falou um pouco da ideia de fins de mundos, né, no plural. E aí eu fico pensando muito nisso, né? Primeiro, essa ideia de ser um mundo só, mas de serem vários mundos e vários fins, e do apocalipse, né, como algo que talvez já aconteceu em alguns desses mundos. Mas aí eu queria que você talvez falasse disso no registro de cinema, né? Que aí, o cinema também, se a gente for pensar, ele faz parte de um lugar de mundo, né? De um tipo de civilização e tal, que aí talvez esse filme se refira, né? Por mais que ele não seja uma crítica ao capitalismo em si, mas ele fala, pelas poucas imagens que eu vi, que você descreveu, de um registro de civilização mesmo, que seja soviética, que seja, né, que seja comunista, que seja capitalista, que está circunscrita num mundo em comum, assim, e aí que teriam outros e que talvez o cinema não é tão parte, assim, seria mesmo a implicação do filme, do cinema nisso, assim. E para a Gabriela, eu fiquei pensando, assim, você falou um pouco, e aí se pudesse falar mais, desse lugar do mítico, né, do mitológico, e muito, você falou, me fez pensar muito nas narrativas, né, e como elas estão fora desse lugar da ciência. Eu sou, sei lá, sou da comunicação, pesquiso cinema, então eu estou bastante fora desse lugar da ciência dura. E aí eu fiquei, quando você falou, eu lembrei muito de um livro chamado Oreo, que é de uma escritora, Fran Rosa, não sei se... Né, que é uma escritora negra, que pega esse mito do Teseu e que vai, né, adaptar para uma personagem negra nos Estados Unidos, anos 70 e tal. Então, que coloca isso num outro lugar, e aí um pouco como é que seria esse lugar mesmo da mitologia e das narrativas, se você puder falar, nessa construção desse fio, né, desses desvios e etc. Obrigado. Esse? O outro? Obrigado, Kenan. Como eu frisei, os fins do mundo... Cada cultura, cada região, cada povo, cada etnia pensa o fim do mundo de uma forma muito específica. E eu acho que, recentemente, traz uma ideia bem interessante de fim do mundo, é o A Queda do Céu, do Bruce Campbell. Mas é uma leitura de fim de mundo completamente radical dessa que a gente viu no filme do Nicolau J. Halter, que A Queda do Céu para a etnia Yanomami é uma coisa radical. É literalmente a queda do céu e é o fim do fim. Assim, já não tem ruínas, não tem nada. É uma visão muito radical disso. Eu acho que essa é uma abordagem muito interessante de fazer uma comparação de como cada povo, cada etnia está lendo isso. Eu acho que as culturas ameríndias têm uma visão muito mais radical que a cultura ocidental eurocêntrica, na qual esse filme se insere. Mas os Yanomamis são um povo, uma etnia, que tem pensado e refletido sobre isso há bastante tempo. Sobre essa questão de uma produção artística sobre o fim do mundo, eu acho que os Yanomamis mesmo, eles têm feito algumas obras, filmes, que tratam desse tema, mas as produções vão mais num lado de resistência ao fim do mundo, de como que é importante todo um ritual do chapiri, que é o termo que, que os Yanomamis utilizam, os xamãs, toda a cosmologia ameríndia, de fazer uma resistência a essas vias catastróficas, apocalípticas, que eles, povos da floresta, muito mais do que a gente, percebem que o mundo está se encaminhando. E, no caso, eu destaco dois filmes que os Yanomamis fizeram sobre isso. Um chama Chapiri, que foram feitos por 5 pesquisadores, artistas, cineastas, em 2012. É um filme experimental também, sobre os espíritos da floresta e a resistência ético-política que é feita a partir do ritual Yanomami. Um filme que eu particularmente gosto muito. Mas no ano seguinte, esse filme é uma reunião de 32 xamãs Yanomamis de várias regiões da floresta amazônica, que o Davi Copenau convoca-os e eles fazem esse ritual como forma de resistência ao mundo que está em vias apocalípticas. E os cineastas, eles registram esse ritual, um ritual de resistência. E outro filme que os próprios Yanomamis fizeram sobre esse mesmo ritual um ano depois, o Davi Copenau, ele convoca novamente várias lideranças, xamãs, pajés, Yanomamis, para continuar essa resistência ao fim do mundo que se encaminha o mundo. E os próprios Yanomamis, no caso, fizeram o filme dele sobre esse assunto, que chama Curadores da Terra Floresta. Também é outro filme que vai abordar esse tema da resistência ao fim do mundo numa perspectiva ameríndia. Muito interessante, mas o livro que foi publicado pela Companhia das Letras é um relato bastante potente da visão dele sobre isso, mas isso não está só em textos, em ritos, em conversas, em comunicações, enfim, eles mesmos têm realizado alguns trabalhos e alguns filmes sobre esse assunto, e esses dois eu acho que são bem potentes. Quem? Vou tentar dar conta. Primeiro, interpretações múltiplas. Eu nem considero interpretações, como uma pessoa que estuda mito, né? Jamais a gente interpreta o mito. A gente incorpora o mito e se apropria dele e transforma em algo novo. Mas essas apropriações múltiplas de diversos mitos por diversas subjetividades, elas existem, né? É o que eu mostrei aqui hoje, é uma interpretação minha, que eu nem chamo de interpretação, é uma analogia minha em relação à concepção da cultura científica. Que existem outros, por exemplo, eu estudei há pouco tempo, eu acabei de defender, fiz uma especialização em divulgação e popularização da ciência, e eu estudo uma tragédia grega, para problematizar a forma como a gente estuda a ciência hoje, divulga a ciência hoje, que é Prometeu Acorrentado. Dizer que é isso que eu... Falou isso, não é verdade, mas é como eu me apropriei dessa obra. Então, sim, existem múltiplas. A relação mítico-sagrada, não apenas na ciência, né? O mito, e aí eu vou falar dentro da perspectiva da história das religiões, basicamente de Mircea Eliade, ele é essa verdade, né? Ele, antes de tudo, ele é uma verdade que corrobora comportamentos, práticas e intersubjetividades que são individuais, mas elas são sociais. E aí, se a gente pega essa estrutura do mito, né? Ou seja, é uma estrutura que serve à macrocultura, mas ao mesmo tempo agere, a gente tem muito claro essa concepção de que a ciência se tornou um mito, não na contemporaneidade, mas antes, né? Na modernidade. Porque dentro da modernidade surge esse viés, essa necessidade de corroborar um novo Deus, né? Dentro do conceito do Ocidente, aí sim, mais uma vez, todo mundo entendeu, o Ocidente com O maiúsculo, né? Não é o Ocidente geográfico, mas o Ocidente enquanto civilização ocidental. Então, eu parto daí. Claro que todo mundo estuda, a gente pode sentar para conversar se você quiser, mas eu parto daí, da concepção dos signos míticos sagrados que corroboram a ciência hoje em dia, né? E que a legitimam enquanto mítico, né? Eu desafio qualquer pessoa a ir de encontro a algo que foi cientificamente comprovado, né? Isso se tornou verdade, ponto, né? mas também foi, era, no texto está escrito, né, que o Teseu é aquele cara que afirma, como Nietzsche fala, mas é aquele cara que afirma verdades que imediatamente são substituídas por outras verdades ainda mais verdadeiras. Isso é a ciência, né? A gente tem uma verdade, como tínhamos no século de, final do século XVIII, século XIX, em que pessoas pretas eram muito mais próximas, ciência dizia isso, eram muito mais próximas de animais que de seres humanos, animais de carga do que seres humanos. Isso é uma verdade científica. E que bom, ela caiu, né? Assim como o... Oi? Não, é que agora está invertendo, tipo, está perto da animalidade, ainda é possível que seja mais interessante... Sim, não, mas essa concepção aí vem o status moral do animal, está muito dentro do que você falou, né? Era uma concepção do status moral de que a civilidade vinha pela razão. E aí o animalesco, não o animalesco dionisíaco, né? O animalesco era o menor. E isso era cientificamente comprovado. Então, assim como os mitos, né? Para a gente corroborar um mito, corroborar um novo Deus, você tem que desqualificar o antigo. Isso é um método científico kuhniano, né? O popperiano também. Então, que é basicamente como a gente produz, reproduz e repercute a ciência. Então, as bases mítico-sagradas, elas falam muito, né? Vamos lá. Mas elas vêm daí, vêm dessas concepções. E dentro da epistemologia da ciência a gente vai trabalhar. Muito bem. Dependendo das linhas, né? Essa é a minha linha. Outras narrativas. Essas relações de... Aí a produção de conhecimento, ela vem não pela afirmação, mas pela relação entre as afirmações. Falando assim, fica meio vago, né? Mas, por exemplo, eu dei aula, sou formada em eu sou bacharel e licenciada em física. Quando eu dava aula de física, eu tentava não corroborar com essa lógica monocultural do conhecimento científico, mas sem a ingenuidade de dizer que aquela ciência que eu estava passando para os alunos não tinha sido feito sobre o contexto do Ocidente. Eu não tenho como dizer que não. Acabei de falar, força é igual a massa vezes a aceleração da física. Você pode falar que isso é uma verdade, ou você pode construir narrativas em cima disso. Então, por exemplo, para falar de equações de movimento, eu utilizava a cosmogonia urubá. Eu pegava Exu, sendo bem honesta. Tem um ditado muito que era chamado que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje. E desse ditado surge uma série de estudos acerca... Ditado? É bem ditado, né? Mas a gente vai botar como ditado. É uma série de estudos acerca da reversibilidade do tempo dentro da cosmogonia do tronco, não só dos iorubás. E esse é o tempo da física clássica, é um tempo que é linear e que ele é reversível. As equações de movimento são reversíveis, né? A reversibilidade do tempo na física, e aí é outra física, mas ninguém fala disso, só vai mudar na termodinâmica. Porque até a física newtoniana, o tempo é reversível. Então, eu não precisava chegar e falar, crianças, era adolescente, tá? Mas, enfim, todos somos crianças, entendeu? Então, crianças, esse negócio é... Desculpa, isso para mim não é conhecimento. Isso para mim eu estou vomitando afirmações. E aí eu feiticeira, né? A afirmação mágica. Não, eu partia de Exu, falava da reversibilidade do tempo, porque então que no candomblé os crentes erigiram no sentido anti-horário, porque é esse retorno no tempo. Vamos falar, babá, reversibilidade do tempo. Ok, o que, que isso tem a ver com a forma como a gente vai medir o tempo a partir de agora? E aí se dá o conhecimento dessas inter-relações. Então, eu não vou negar uma narrativa. A narrativa da ciência, ela existe. Ela produziu coisas maravilhosas. Eu não estou negando. Pessoal da academia, né? Olha como você diz assim, mas você está desqualificando a ciência. Mas na hora de você ficar doente, porque tem isso, né? Na hora de você ficar doente, você vai no médico, toma remédio. Meu Deus, gente, quem é que está desqualificando? Não estou falando isso. Estou falando que existem outras ordens. Os desvios é um labirinto de racionalidade e que você pode navegar por ele. Mais do que isso, você deve navegar por ele. Então, o Achante, ele tem esse conceito de translocalidade do conhecimento, que é maravilhoso. Gente, leiam o Achante, entendeu? Vocês podem não ir para a afrocentricidade, mas leiam, porque é maravilhoso. É um cara muito bom. É, ele tem esse conceito de translocalidade do conhecimento, no sentido de que o conhecimento, ele nasce de um lugar, de um espaço e tempo específico da cultura. Ele nasce ali, gente. Ele carrega concepções que são anteriores e que estão ali. Mas você não precisa fixá-lo, porque quando você fixa, é a questão do eurocentrismo. Se você fixa na Europa, tudo que não é produzido se torna marginal, se torna um estrangeiro. Né? Agora, se você não fixa isso, se você transforma esse eixo em algo que pode ser localizável, então o conhecimento se torna as interrelações entre os diferentes pontos. E é exatamente com isso que a gente trabalha. Né? Não sei se eu respondi. Pessoal, vamos encerrar aqui a mesa de agora. E aí a gente continua conversando aí durante o evento. Quem é a próxima? Já está uma hora e pouco atrasada e assim será. Tá.